Alfa Fire Uniform Tango Charlie Controle. Controle, sir. Consegue manter indicada em voador na hora presente? Afirmo e desça para, para 2 mil pés com ajuste no 04 e informe para redução no Uniform Tango Charlie. Ok, 2 mil pés no 04 ajustado no Uniform Tango. Boa noite, Oceano 63, 10, acione identificação, chegada Mari, lista para o nível 050. 050, identificou a codificação do setor emissor, estamos com velocidade máxima para sequenciamento, confirme a velocidade do momento de detecção. Confirme aqui, mantém? Estamos mantendo 340 nós de cidade. Acho que aplicar a velocidade do Oceano 63, 10. Ok, aqui, Perdição, agradeço, Oceano 63. Tá livre o táxi aí via Eco e Alfa e reporte antes da Juliette. Então vai seguir a viatura Follow-me aí devido a uma área do asfalto aí que danificou. Ah, sim, a gente vai seguir o Follow-me, até 6662. Posição 3858, aciona a identificação, chegada Mari, lista para o nível 060. Informe Tango Charlie, está autorizado ao sinal do ILS X-Ray, informe estabilizado no localizador, informe que temos um helicóptero à sua frente, sem indicação de altimetria, está mantendo 500 pés. Depois do tipo autorizado X-Ray. Para reportar estabilidade, está ciente do tráfego do helicóptero, muito grato, muito importante. É 310, autorizada para o de Duna. Oceano 6310, autorizado para o de Duna. Quando Duna, Oceano 6310. 8, autorizado Duna. Oceano 6310. Pronto, Duna. É o gate 3 aqui no quadro principal, tá livre o táxi até o gate 3. 6 para o 3, 3 0 a 2. Desce via Juliette. Via Juliette, gente. Romeu Alfa, prossiga. Passando o farol da Barra, entrando na Ribeirão Sul, destino é Marcos. Romeu Alfa, desça para 510, informe no através do Pituaçu, o ajuste no 094. Já mantendo 510, informe no Pituaçu, mais ou não. 3858, autorizado direto Duna. Direto Duna, 3858. É 390, autorizado a final do ILS, desça para 2.000 pés sem restrições, o ajuste no 094, informe estabilizado. Ok, autorizado ILS, sem restrições, o portal estabilizado, descendo para 2.000 pés, explicações, o canal é 390. Estabilizado do trail de Fontainebleau. Palme Tango Charlie, completa final e Xemetu em Salvador, 118.95, tamo posto. 7, Fontainebleau. Controle o Fontainebleau, mantém o litoral e Xemetu em Salvador, 118.95 para prosseguir para esse mar. 118.95, Fontainebleau. Assente da Quebec. Bruno 973, autorizado Galeão, nível 360, via OP9B 857 até Moço. A decolagem da 10, saída da El Leda. E após Leda, direto Irume. O controle 120.8 e o transponder 5161. Aprovado 360 para o Galeão, uniforme 9857. Decolando da 10, saída da El, Leda, Irume. 1208 é o controle, 5161 é o transponder, voo 973. Correto, voo 973, chame e puxa, chame e puxa de acionamento. Chamarei nessa para o puxa de acionamento. Salvador, nosso cordial, é o papapapai, o uniforme Tango Charlie, estabilizado, final, ILS, pista 1-0. Uniforme Tango Charlie, boa noite, check trem, pouso autorizado na 0, ventura 20 graus, 8 nós. Leve o pouso na 1-0, baixado e travado, uniforme Tango Charlie. 2 de Itapuã, Mike Romeu Alfa, guardando para o cruzamento. Romeu Alfa, mantém o setor a um ar mais distante para o cruzamento de campo. Romeu Alfa. Confirmação quantos agora cruzar a final da 0 retaguarda do tráfego? Afirma. Autorizado, reporte final, irmã. Vai reportar, o Ivão tem que sair como tráfego, helicóptero Alfa Terra 50, cruzará a final da 0 a sua retaguarda. Paciente, o uniforme está puxado. Final animal, Mike Romeu. Negativo, tráfego no sessão, vento 120 graus, 99, abaixa no solo. Passar Romeu. Autorizado, Lua 973, Chantax. Reporta, Lua 973. Só informar que vai acionar na posição do primeiro motor devido a pane na PU, ok? Ok, ciente, o ano 973. Salvador, boa noite, o Chanel 6310 no Lorde, minha pista. O Chanel 6310, boa noite, qual é a sua aproximação à guarda pista livre? Ciente, aguardando, 6310. O Paulo, nosso cordial, boa noite, é o Catar da Caio do Porto de Carne, livrou. Desculpa para a aeroporto. Informe Tango Charlie, ciente. Boa noite. Siga a viatura Follow Me aí na Alfa. Reporte na Cidade Juliette. Vai levar a Cidade Juliette. Onde se liberar do porto? Meia 310, sexo trem, pouso autorizado na 0, ventura 20 graus, nada nós. E pouso autorizado, se não é 6310. Tango Charlie, chame na Taxi Lima, tá livre o cruzamento do pátio. Voo 1096, boa noite, essa é a minha identificação. Vou direto Duna, desça para 3.000 pés com ajuste no 0114. 3.000 pés, na proa de Duna, 1014, voo 1096, perdeu o contato com o Recife 228. 3858, completa final e chama a torre em Salvador, 118.95. 118.95, a torre, 3858. Salvador, boa noite, está 3858. CM3 no 0, solo 19, direita, solo, box 121, decimal 9. 219, livrado, 3, CM3 no 0. Tráfego avistado, ajuste 1-0-4, vento 1-3-0-0 do 9-9, check trem, pouso autorizado, pistão 1-0. Sente está baixado e travado, livre pouso 1-0, tá 3-8-5-8. Boa. Salve Salvador, boa noite, 6-3-1-0, livrou na sua. Chané, 6-3-1-0, boa noite. Continue o táxi via Alfa. E durante o táxi à sua esquerda, o senhor vai avistar aí umas viaturas, incluindo o Follow-me. Siga o mesmo e chame antes da Juliette. Afirmativo, vamos seguir o Follow-me e chamaremos antes da Juliette. Eu chamei a minha tripulação. Tá? Salvador, gol 973, táxi 343 a bordo. Tá com... Tá terminando Campinas, tem 91 a bordo. Salvador, gol 20... 1973, copiar táxi à direita, com espera 1895 a torre. À direita, 1895, com espera da 1-1, gol 1973. Gol 2043 na posição 7 para buscar equipamento. Autorizado e chame táxi. Gol 2043. Autorizado e chame táxi. 2043. Então, 3858, solo 23, direita, Fox, solo 121, decimal 9. Direita, Fox, solo 1219, tá, 3858, boa noite. Oi, Salvador, 1973, a prova pode ser da 1, tá pronto. 9973, vento 1, 30 graus, 10 nós, ajuste 10 no 4, livre ingresso e decolagem, pista 10. A livre ingresso e decolagem, gol 9973. Aprovado. Nas proximidades aí da Taxi Eco, siga a viatura Follow Me e chame na Juliette. Ok, ingresso via Alfa, segue a viatura Follow Me e chama na Juliette, na 6850. Positivo. Chané 6310, autorizado a ingressar no pátio via Juliette, portão 01, né? E Juliette, para posição 1, o Chané 6310. Ok, gol 2043, estamos indo do táxi via Pátio Índia no ponto de espera da 10 Xana Torre, 1895. Via Pátio Índia, ponto de espera, 10 1895, gol 2043. Boa noite. Nossa 73 de Colosso 25, controle 1208. Colosso 208, gola 973. Senhor Salvador, gol 1973, é bola. Gol 1973, boa noite, contato radar, suba para o nível 360, autorizado Leda. 360, da presente na proa de Leda, gol 1973. Está autorizado a ingressar no pátio. O portão é 02. Ingressa pátio, prossegue no 02, está 3258. O 1096 está livre a final do ILS, desça para 2.000 pés, informe no localizador. 2.000, chamarei ILS, pista 10, gol 1096. 2043, ponto 0210, pronto. Pô, 2043, boa noite, autorizado ingresso, decolagem, pistão no zero, vento 120 graus, 099. Boa noite, livre da linha de decolagem, no zero, voo 2043. Azul 2743, Voo 2043, decolou 31, controle transfere no 208. 1208, boa noite. Controle, boa noite, voo 2043, saída da El, passa 3.400. Voo 2043, contato com a zona de decolagem, tipo a via saída da El, transição morte, para o meio de voo 360. Via da El, transição morte, para 360, 2043. Voo 1973, chama agora o centro Recife, 125-1, Alter, 133-25. 133-25, a primária. Mário 125, décima 1. Obrigado. Frisa Lida para o gol 2043. Gol 2043, está autorizado a presença do Adriano Leda. Autorizado Leda, 2043. ILS, gol 1096. 096, completação, chama agora a posição. Inteligível, gol 1096. Reba controle, gol 1096. 3/3. Arlorim, 118, decimal 9. 1895, agora 5/5. É o gol 0096, passando em Serra, baixou e travou. 096, boa noite. Vento 120 graus, 09, posterizado, pista no 0, ajuste no 0 no 4. E 14, livre pouso na pista no 0, gol 0096. Azul 2795 está autorizado para o procedimento LS que foi fechando zero, reporte estabilizado. Azul 2795, controle. Azul 2795 reportará estabilizado no EX-Ray. Boa noite, gol no 096, ingresso em Trona Fox. Gol no 096, em livre táxi, via Alfa. E nas proximidades aí da Taxi Eco, você vai seguir uma viatura Follow Me e reporte na Juliette. Livre táxi via Alfa e Juliette, seguindo a viatura do Follow Me, gol no 096. No 096, desconsidere a última autorização. O pessoal aí da infra terminou a obra aí na lateral da taxi. Siga normalmente o táxi, chame na Juliette. Sim, prosseguindo então de Alfa e Juliette, gol no 2043, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, no alterne, 133, décima 1, 251, bom voo. 251, 2, 133, 25, 2043. Salvador, o gol 096 na Alfa, vai ingressar na Juliette. Gol 096, o portão é o 09, está livre o ingresso no pátio. Livre táxi até o portão 9, 096. Passando Mike, Eco X-Ray, controle Salvador, acione identificação. Passando Mike, Eco X-Ray, contato radar, 60 milhas, sudoeste de Salvador, está autorizada a chegada a Mare. No ideal descida, desça para o início de voo 050, vai na proa de TAP. Ajuste ao altímetro em Salvador, no 014. Para a 3-1-0, boa noite, está autorizado Recife, 350, nível, via peso 1-7, decola da 1-0, saída Pulca, transição Caju, controle 120.8, transponder 5-1-1-3. Chané, 6-1-0, autorizado Recife, decola da 10, 3-0, sai na Pulca. Aracaju, Pulca de Aracaju, com controle após 120.8, controle após 1-1-3, é isso? Correto, Chané, 6-1-0, chama e puxa acionamento. Chamaria, obrigado. Estabilizado, Azul 2795. Azul 2795, chama agora a torre 118, decimal 9. 1895, boa. Boa. Torre Salvador, muito boa noite. Azul 2795. Azul 2795, boa noite. Tráfego já no visual. Ajuste no 04. Cheque trem, pouso autorizado, pistona zero. Vento no 20 graus e no zero nós. Ciente, autorizado no zero, Azul 2795. 2795, Solos 47, direita, solo 1219. 1219, azul 2795. Azul 2795, autorizado o táxi para o pátio 3 via quilo. Pátio 3 via quilo, azul Salvador, o gol 909, formação FedEx, autorização Fortaleza. Fernando me chamou para cópia? Afirma, cliente da FedEx, autorização Fortaleza. Está autorizado Fortaleza, 370 nível, Viel Peso Luna 9 até Bangu, após conforme o plano. Decola da 1-0, curva à esquerda, saída Momo, transição Flat, controle 1208. Transponder 5177. Autorizado em 370 para Fortaleza, roda de plataforma, decola da posição 90, direção da esquerda, perfila Momo, transição Flat, controle 1208, transponder 5190. É, puxando para o push e acionamento. Patango Mike Echo X-Ray, desça para 2000 pés, ajuste na 014. Controle Salvador, boa noite, ajuda aí 780. Controle 400 da FEDEC no ponto ideal. Voe Mari para completar a chegada a Mari. Descida autorizada até o nível 060. Confirme? Agora está autorizado pelo centro. Pediu para o cadernado. Negativa a coordenação do centro com o controle, vou em mare para completar a chegada do 2782. Ok, agora voando o caso da polêmica é igual a mare. 2782. Salvador, boa noite, Altena 3855, autorização Guarulhos. Altena 3858, autorizado Fortaleza, 370 nível, via peso 19 até Bangu, pós conforme o plano, decola da 10, saída Momo, transição, frote, controle 120 decimal 8, e o transponder 5172. Salvador, boa noite, Altena 3815, autorização Guarulhos. Boa noite, Altena 3815, autorizado Guarulhos, 340 nível, via São Epesulu 10 até Taubaté, decola da 10, saída da El, transição Motiva, o controle 120 decimal 8, o transponder 5406. Quarteiro autorizado Guarulhos, Celeste Arbulo 10 até Taubaté, decolada 10, saída da El Motiva, motor 208, transponda 5406, até 3895. Correto, até 3895, chama, puxa acionamento. Chamará. Gaitan 3858, autorizado Fortaleza, 370 nível, via Pesulu 19, até Bangu, decola da 10, saída Momo, transição frote, controle 1208, transponder 5172. Pessoal, deu uma ajuda aqui, 782. Correto, tá 3858, chame pushback acionamento. Controle Salvador, ajuda 782. Prossiga. O gentileza, a gente pode manter essa velocidade até 5 milhas de duna? Afirmativo, a descida está reautorizada para nível 050. É o 050, podia confirmar nosso número na próxima função. Número 2. 782, obrigado. Tango Mike Echo X-Ray. Complete, chame a torre 118-95. Azul 2782, reautorizado, descida para 2000 pés, CNH 1094. 2782, até 2000, ajustada na 094. Na proa de tapa. Autorizaria, dona? Papatango, Mike, Eco Street, Asco, já no visual, check 3, pouso autorizado, ajustando a 0, vento no 20 graus, 099, ajustando a 0, na 4. Azul 4298, acendo identificação via chegada mar e desça para nível 050. Portão 3, pushback acionamento. Portão 3, 8, 5, autorizado, chame táxi. Chama a táxi.